Informação, esporte, música. ZYJ808, transmitindo no AM 850 kHz. É a cidade no rádio, no site, no celular. Cidade, o tempo todo com você. Fique ligado. Vem aí mais um programa com a qualidade que você merece e gosta de ouvir. Cidade, Rádio Povo. Porta-voz da comunidade. Uma rádio com seu jeito. Prepare seu coração. A partir de agora, a emoção vai tomar conta na sua tarde. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Cidade Sertaneja. Você vai sintonizar o universo da boa música sertaneja. Está começando Cidade Sertaneja. É o nosso Cidade Sertaneja, minha gente amiga, para fechar a semana, né? Oba! Boa tarde para você, sexta-feira. É dia 28 de maio, minha gente do coração. Tá na rádio completa, tá na rádio do povo. É nós, é nós. Continua no 9187756. Vem com a gente. 9187756. Opa! Boa tarde para você, amigo ouvinte, ligado com a gente na companhia. E rapaz, tamo aí. Para fechar, diga-se, aliás, último programa do mês. Depois, só o mês que vem a gente volta de novo, né? Na semana que vem é o Ivão por aqui, viu? Meus amigos, em companhia do Rádio Excelente Tarde, é sexta-feira e sextou, como dizem os mano, minha gente, né? Coisa boa! Olha, antigamente tinha muito encontro, né? A galera gostava quando chegava sexta-feira, tinha churrascada, tem ainda, mas agora de uma maneira um pouquinho bem mais discreta, é ou não é? Ótima tarde para você que já estava na companhia do nosso querido amigo, né? O Jair Inocente aqui dentro da programação do Você Ligou, é sucesso? E agora tem, né? Muita moda sertaneja. Quem quer modão, faz barulho aí. É bom. Vai continuar participando com a gente. O melhor da programação sertaneja. Eu vou começar assim, ó. É coisa boa, rapaz. Quem? Joaquim Emanuel. Nossa Senhora, rapaz. Do outro lado da cidade, hein? 4 e 8, boa tarde, gente. Vem comigo no Cidade Sertaneja. Que é isso, rapaz? Por quê? Porque não acho certo o que eu faço. Ah, tá certo, né? Joaquim Manuel, do outro lado da cidade, começando o nosso programa de hoje, minha gente amiga, bora lá. Vai no zap zap à vontade, né? 9987-755-6. Opa, vamos lá. Tá no rádio, hein? Tá na hora. Olha a pinga brava aqui, ó. Pinga boa, nós devora. Vem pinga, nós vira o bicho. Ninguém tem nada com isso. Nós bebe toda hora. Pinga derruba, mas nós pra cair demora. Pinga é bebida santa.